9, ponto 8. Colocou o pano 8-0 na órbita, a água com curva à direita, a porta a água com curva direta, 5-4-1-7, controle 1998, passarelo 2-2-3-0. Remoto no 4, sendo quanto ponto funcionar? Negativo. Para o táxi, bono 754, com 35 a bordo, autonomia de 4 horas e 50, alterna Fortaleza. Gente, autorizado o táxi no 754, via parte principal, Índia, Alfa, até o ponto de esperada 1-0, lá do Iano no 895, ajustado Mi 11, bom voo. Táxi de Pátio. Pátio Juliette Alfa, ponto de espera 295, Mi 11, bono 754, grato, boa tarde. Paulo, 3205, na posição 1-1, informação papá. Eu teria autorização para Guarulhos, do 3205? Ok, só o pioneiro 45, mantém a posição, estou com uma aproximação aí na 10, pioneiro 45. Quem mais me chamou para autorização, Guarulhos, foi o 3805? Guilherme. Um minuto, prepara a subida da EL, 340 aprovado. Está aguardando, eu estou 3805. Qual o Luciano 6315 Libró? 3105, bem-vindo, Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette. Então, 32 no meia, cópia. Dado para a cópia, prossiga. Portal 310, rota absoluto 19, decola no zero, curva esquerda, subida Momo, transição Froti, 5416 transponder, controle 199.8. 00, vou na Praia de Duna. 141, duas milhas cisterna. Xena 6141, boa tarde, continua a aproximação. Reporte baixado travado, que nega a marca 1011, 1011. Reporte baixo travado, Xena 62, 6141. 132, 01, chega quando pronto, posicionar. Então, boa tarde, o voo 1924. Voo 1924, desça para 4 mil pés, ajuste no 011, reduz a velocidade para 1909. 4 mil no 011 e reduzindo 1909, voo 1924. Na direita, no perfil da Dael, Leda, pós-Leda, voa bridge, a 17 aerovia. 5424, transponder, controle 198. Autorizado 340, conforme a rota do plano, brinde. Só um momento. Antes da Juliette, 6315. Juliette, portão 8. Juliette, 8. Retornando, tá 3805, conforme a rota do plano, brinde, up Zulu no meia, trava até o Zulu e segue. Decola da 1-0 com primeira curva direita no perfil da Dael Leda, percebe da brinde. 5424 no transponder, 198 no controle, Salvador, 3805. Sim, portão 11, chega quando pode posicionar. Vai necessitar acionar na posição 3805. Alfa, Papá Romeu, Alfa Romeu, Alfa, me escuta? Chega via Alfa, Juliette, e reporte na Lima para ingressar, para continuar com táxi até o 44. Olimpo 00, desça para 2.500 pés, tráfego 11 horas, 1.7 milhas, mantendo 1.500, rumo Nordeste. Controle Salvador, novamente muito boa tarde para Palmeiras, Palmeiras de November Alpha, decolado, ingressando corredor Axé. De November Alpha, corredor Axé no meu pé, reporte farol da Barra. Reporte no farol da Barra, além de November Alpha. Livre pouso, pista no zero. Passo travado, livre pouso, CNM 141. Torre Salvador, é o Papa Romeo Golf, Bravo Índia. Papa Romeo Golf, Bravo Índia, continua a aproximação, reporte baixado travado, que negar marca 1011, 1011. Passará, Golf, Bravo Índia. O gol no 754, após o tráfico na curta da 1-0, ali mantém, pista no zero. Passa a passagem do Oceano, ali mantém 1-0, gol no 754. A 3193, decolada 34, controle transfere em 1-19, decima 8, bom voo. 398, bom trabalho, da 3193. É o pátio 4, para o seu estacionamento. Salvador, Carajá 19, transfere. Carajá 19, desça para 4.000 pés, ajuste no 011. 4.011, Carajá. Eu 393, contato radar, saída da EL. Saída da EL, pode ficar de voada, bem, fileira. Pode da EL inicialmente. Da EL, tá 393. Na Bravo, cabeça nível 050. 050, ótimo. É 141 nas aulas 35, libere direitinho, só ali 121 desse ano. 119, obrigado. Repórter do Juliette, primeiro 45. Para mim, Juliette, valeu, 45. Sete, cinco, quatro, centro zero, quatro, nove, livre de colégio da Zero. Livre de colégio da Zero, quando 7 tem 4. Repórter da Juliette. Repórter da Juliette, 641. Olhem pro 00, chame torre, 1895. Meu alfa na escuta? Coloca o visual com sua aeronave. Desconsidere. Focus localizador, curva direita pro 120, reposta estabilizado. Direito 120, reposta estabilizado para já. Gol 1924, desça para 2000, ajuste 1011, autorizada final, reposta estabilizado. 2000, autorizado final, reposta estabilizado, 1924. Meu Golf Bravo India, cheque o trem, livre pouso, pista na zero, vento zero, 90 graus, 14 nós. Livre pouso, tem bastante travado, Golf Bravo India. Bora. Vamos reportar a rotatória, com a aeródromo já à vista, o Vipa mais que bem. Gugu Lima. Ele. 754, decola 237, controle transfere em 119, desce 18, bom voo. Controle 1198, grato 1754. 7, direita, corredor axé, caixa prego, 0160 padrão, controle 1198. 8. 208, mais. Romeu Bravo Oscar, desça para 4.000 pés, ajusta no 019. Solo Golo 600. 600, nação, só um minuto, prepare subida pouca, 370 aprovado. Vale. Carajá 19, desça para 2.000 pés, ajusta no 019, autorizada final, reposta estabilizada. 2.000 pés, reposta estabilizado, Carajá. Romeu Bravo Oscar, desça para 3.000 pés, ajusta no 011. Salvador de Papatango, Vitor Mike, Quebec. Vitor Mike, Quebec, autorizado o final do nosso site, reporte a terceira milha fora, QNH 1011. QNH 1011, reportarei na terceira milha fora, o Vitor Mike, Quebec. Golf Bravo India, no solo 39, libere direito e emissório 121.9. Romeu Bravo Oscar para interceptar o curso localizador, curva direita, proa 1110, reposta estabilizado. 1110 à direita, repassaré estabilizado. Seguidamente de Alpha, reporte em sua Juliette. 500, vento 1100 graus, 149, livre pouso, pista na zero. Livre pouso, 10, livre 00. Chega acionamento. Firme? Salvador, gol 806, puxa o deck, está na mão. Quem se aguarde, 806. Aguardo, 806. 232, 106, para o táxi, 143 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna João Pessoa. Alterna? João Pessoa. Aprovado o táxi, via direita, é, Índia até o ponto de espera Bruno Zero, lado Torre 18895, ajustado 1011, bom voo. Direita, Índia 1895, 1011, graças, até a volta. Gente, mantenha o ponto de espera da Quebec, o Alfa Romeo Alfa. 754, na escuta da Torre? Na escuta, no 754. Foi instruída ao chamar o controle assim que é decolagem, 119.8. Ciente, no 754. Era Olympus 00 no solo 40, solo 1, 2 anos decimal 9. Táxi, assim mesmo que ingressa na Juliette, tráfego da Gol no portão 62, já está solicitando push. 3193, chame centro Recife, frequência 1251, alterna 1395. 1251, 3395, 3193, bom trabalho. 10, ajusta 9011, autorizada a final ILS, reporte estabilizado. Isso aí, você é passará estabilizado, ó. 10, decola no zero, curva esquerda, subida pouca, transição Zipar. 5426 transponder, controle 1998. Nossa, que afirmativo, o tráfego que o precede está a 9 milhas. Então. Responde, 98 com 2, né? Correto, porta 9, chama quando toma para estacionar. Maravilha. 1806, após tráfego, ficando porta, 25 usando agora, está livre, chama tá aqui. Após o tráfego aqui no poste, está livre, 1806. 230, passa aí, assim que o tráfego cruzar a retaguarda, tá livre, chama o táxi. Bom, LED 7721, tá no portão 02, ponta, pronto, pushback, tá lento. Passa aí, 2230, copiou? Não, senhor. Tráfego que não pode cruzar na retaguarda, posta livre, puxa o sinal, chama o táxi. Gente, passa lento. Bom, LED 7721, tá no portão 02, pronto, pushback, tá lento. Autorizado. Portão 2, chama o táxi, fica atento ao moderante, próximo a táxi Índia, né? Ainda tá com a cauda ingressada na Índia, o WebJet 6721. Autorizado, ficar atento à aeronave da o bandeirante, 6721. O Alito já joga na escuta? O Zero joga na escuta? Zero, zero na escuta? Porta da Juliette. Alfa, Índia, Juliette, 924, grato. Golfe Bravo Índia, ok? Dá ingressão na Lima? Para ingressar na Mike, vai chamar agora a torre 1 no 8.95. Golfe Bravo Índia. Piscina 0, vento 1 a 0, 0 graus e 959. Isso, pouso, cara, 09. Gente, agora espera iniciar o táxi, o Vitor Índia Juliette. Complete sinal, chame torre, 1-1-8-9-1. 4-3, autorizado backtech, reporte pista livre. Pela Vasca, duas milhas por externo, solicita a base pela direita. 4-5, alternando 2-6-8-5, volta 7-4. Pela direita, reporte na final da ano 7, o Romeo Bravo Oscar. Posso. Zero ingresso na Mike até Quebec, reporte para o cruzamento. Cara, 02, prossegue. Autoriza presente, approach Conde. Segui. Como número 2, o segui número 1. Autorizado o cruzamento da 1017, aceito na frequência livre. Será que vai com condição de agilizar o táxi? Fome, gentileza. 132, 16, está pronto, pode esperar. 16, 10. Ali mantém, 132, 16, pistão a 0. Alinhar e manter, 132, 16, na 10. Carajá 19, no solo 45, libere direita, solo, 121 do plano. Correção, mantenha e me escuta. E aguarda pro cruzamento da pista. Olimpo 00, cruzamento autorizado. Reporte, pista livre. Então, boa tarde. Thank you, Golf, Bravo Índia, mantenha o ponto de espera da Quebec. Destino 44, confere. 172 a bordo, 4 horas e 35, Recife. Autorizado, está autorizado o cruzamento de imediato, Carajá 119. Sim, obrigado. 01, ponto de espera 185, obrigado, vamos lá. Autorizado, ingresso, pista, correção, mantenha a posição e aguarda para ingressar. O meu Bravo Oscar avistado, livre pouso, pista na 7, vento 1, 00 graus, 1, 4 a noite. Oscar. São 32, 1 ao meio, vento 1, 00 graus, 1 ao 5 a noite, está livre, a decolar, que é 9 a 0. Após a rolagem do tráfego, ali mantém, piscina 0. Após a rolagem, ali mantém, piscina 0. Boa tarde, Coral 394. Autorização Galeão, tô centro da Papá. Galeão, um minuto. Vibe da El, 360 já aprovado. Tá, 360 da El, tá guardando o copo. Pegou o nome aí, 1394. Estão na sete. Táxi Passaredo, via Pátio, Índia até o ponto de saída 10, Lato 8895, ajuste 1011, bom voo. 924, segundo tráfego é o tráfego da Passaredo, que iniciou o táxi até R, após o mesmo ingresso a Juliette, portão 10. Gente, após a passagem do Passaredo, autorizado ingresso, portão é o confirmo 02. Portão é o 10, 10, 1924. 1-0, chegando. Estacionado 5177. Afirmo, 5177, contendo 1170. Eficiente. Vou indo para a posição ITAP para completar a chegada à Mare. E reporte no ideal de descida. O procedimento é o ILS X-Ray da pista 10. O primeiro. Ok, 110. Vamos agora na posição ITAP. Transponder 5425. Correto, 05, chama o fundo para onde funcionar. Vamos lá, gol 9394. 3216, boa tarde, contato radar, saída Momo. 3216, saída Momo, pode voar via disposição frote da presente? Vamos manter o perfil da saída, aguarde coordenação junto ao centro. Guardando no perfil da saída da 3216. T45, está livre da colagem zona 0, vento 1, 00 graus, 149. 7621, após a rolagem da bandeirante, ali mantém, piscina 0. Rolagem, ali mantém, 7621. 1322, boa tarde, chegada a Mari, desça para o nível 050. Para o 050, chegada a Mari, bola 322. Serente Juliette, decolada às 4-9, transfere com controle agora em 1-1-9, decima 8, até o regresso. 1-9, até o regresso, Serente Juliette. Carcará 02, prossiga. Poderia informar se recebe altimetria e quanto está marcando aí para cheque de equipamento? 15.100 peças. Grato. Doutor Salvador, vou matando o Vitorinho da Juliette, decolou, se escuta. Vitorinho da Juliette, corredor axé, o meu pé, você pode ir fora da barra. Posso falar da barra, da pende atualizador de 500 pro direto a Cairuta? Não, é 7. 025. É, 025, muito atualizador. Controle, boa tarde, Pioneiro 45. Tomador, 35240, pode dar o descida. Pioneiro 45, contato radar, turva nível 100. Está presente, direto posição coral. Está presente, direto coral para Pioneiro 45, posição 100. Trip 5240, desça nível 060. 060, deixa pra cá. Controle 1, 9, 8. Bom, meu alvo, autorizado ingresso, o taxi via pista, ingresso é primeira, interseção esquerda. Objeto 672 na torre. Torcida. Restrição na subida do senhor, vai estar restrito ao nível de voo 140 até 20 milhas de Salvador. 40 a 20 milhas do 6721. Confirme o nível. 40 restrito, nível 330 final. Afirmativo, está livre a decolagem, o vento 100 graus, 159, objeto 6721. Livre decolagem, 6721. Tan 32 no meio, direto, front. Sorte, Tan 32 no meio, obrigado. 806, autorizado a alinhar e manter, piscina 0. Manter 80. Só confirmando uma restrição na subida do senhor, o controle pediu para ficar restrito ao nível 140 até 20 milhas de Salvador. Ok, restrito 140 até 20 milhas de Salvador, vou 806. Mike Quebec, livre acionamento, reporta pro táxi. Salvador, boa tarde, passaria do 2230, como número 1 agora pronto. Passaria 2230, boa tarde, mantenha a ponte espera da pista 1-0. Jet 6721, decolada 53, transfere agora com controle em 119.8. 98, bom dia, Sarita, minha sessão. É. Todos preparem para o canal. 626, passa a posição ponte. No nível 940. Trip 5626, acione a identificação. Foi na proa do NDB Simbra. Reporte para descida, aguarde vetoração final ILS sequenciamento, está em contato radar. Gente, Roma Simbra 5626, aguarde vetoração. Controle Salvador L6721, transfere. Fiat 6721, suba inicialmente nível 140, chegará na saída Momo. 140 na Momo, L6721. 6721. 183, cópia. Pronto para campo, é 3283. Aracaju 90, decola 90, curva esquerda, perfeita Puca, Jamo. Após o Aracaju, 5440, transponder, controle 1998. 3283, atualizar 1990, Aracaju, decola da pista no 0, primeira curva esquerda. Puca, Jamo, Aracaju, 5440, transponder, 398, controle, 3283. Portão 3, Jamo, quando pronto, puxa na. Chamar pronto, 3283. 2230, após a rolagem do Boeing, ele mantém, piscina zero. Após a rolagem, ele mantém, passarelo. Jet 721 na chegada, coisa na saída Momo, suba sem restrição para o 330. 330, sem restrição em Derby, 7721. TAN 3216, chame Centro Recife, frequência 125.45, altera 126.85. 25.5.25, obrigado. Poderia voar para ti, Web 6721? Aguarde, manter a saída. Aguardando. Quebec autorizado decolagem de pista 97, o vento 1900 graus e 1200 graus. Uno 806, decolada 56, controle transfere agora em 119, décima 8, bom voo. 198, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, 1806, cruzando 1800, 1065, 140. 806, contato radar, saída PUCA, manter nível 140, caso de falha de comunicações, posição PUCA, livre ascensão 230. E mantém 140, caso de falha após PUCA, sobe para o 230, 806. Trip 5240, preparação sequenciamento, esquerda pro A 030, limite que demarque 100 de Simbra, reduz a 2109. Reduzindo para 2110, curva na esquerda na 030, limite que demarque 100 de Simbra. Bom, 328, após ITAP, desça para 2000 pés, ajuste 1011 no repórter. Localizador, pistão no 0. Após o TAP, desce para 2011, reportagem no localizador 1-0, volão 3-2-2. Romeu Alfa, prossiga. Papa Tango, Vitor, Mike Quebec. Mike Quebec, corredor achou no meu pé, só pode farol da barra. E o pé, o corredor achou, reporta dentro, também farol da barra, Vitor, Mike Quebec. Falador, o Trip 5626, solicita a descida. Trip 5626, desça 4000 pés, ajuste 1011. 4000 na 0956. Controle, você autorizaria o 2500 para o Vitor Mike Quebec? Aguarde, mantenha. Vai manter 1000. Nós estamos acionando infra-aero aqui, mas isso aí seria com infra-aero, ok? É boa pergunta. Torre Bono 394, estamos pronto, posto 0-1-0. 394, ele vai manter a pista 1-0. Ele mantém 1-0, Bono 394. Passarei, você pode chamar o controle? Cada 5-9, controle agora em 1-1-9, decima 8, com voo. Obrigado, até a volta. Certo. Meu pés, 1-0-1-1. Salvador, boa tarde, seu passarido 2230. Passarido 2230, contato radar, sai da arma. Gente, passarido. Isso, vai de calda pra pista 1735, caso. Trip 5240 para o localizador, direita para 080, reporte estabilizado. Trip 5240, controle. Na escuta para si. Curva direita para 080, reporte estabilizado, localizador. Direita 080, reportará estabilizado, estabilizado no localizador, Trip 5240. Falar de um gol no 304.